A operação Demerara foi realizada hoje a partir de uma investigação que se iniciou há cerca de 3 anos atrás e que considerou a existência de indícios veementes de que crimes tributários estavam sendo praticados por um grupo de empresas da região de Contagem. Além desses crimes tributários, que vêm desde 2001, também se verificou a possibilidade de crime de lavagem de dinheiro. Porque um dos imóveis desse grupo teria sido construído através de recursos desviados das empresas e obtidos mediante a sonegação fiscal. Então, esse imóvel, a mansão, hoje avaliada em torno de 300, de 30 milhões de reais. E o alvo, os alvos principais dessa operação são dois irmãos, que são os principais responsáveis por esse grupo. E esses irmãos foram presos, assim como mais 4 funcionários da empresa. Então, ao todo, foram 6 prisões e 12 mandados de busca. Além das buscas realizadas nos estabelecimentos comerciais, nas empresas, também foi feito buscas na casa dos envolvidos e foi arrecadada uma arma de fogo na residência, no condomínio Riviera, em Nova Lima.